amar. Descobri a felicidade. Estar ao seu lado é só emoção. É viver a realidade. Quero me dar, vou te amar. Vem comigo, por favor. Hoje tornou-se obsessão esse sabor de amor. Olha, amor, tá na cara que eu te amo. Não tem por que não perdoar. Se aliar à solidão, contrariar uma paixão. Pra que chorar e machucar o coração? Você é a diva mais linda, minha pedra preciosa. Eu faço de tudo na vida para te reconquistar. Esse amor que eu sinto há tempos é somente você quem renova. Pensamentos, é só você quem está. Eu e você, livre a voar pela linha do horizonte, é divinal, cheio de vibrações. Eu e você, livre a voar. Estar ao seu lado é só emoção, é viver a realidade.